Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo, no Canal 1 da Antena Web Edição, para esta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. Ora, nas últimas duas edições falamos de Dance Music. E vamos hoje, para fechar a semana, e porque é festa de semana, trazer Dance Floor. Já falamos aqui no Italodisco, já falamos aqui no Eurodance. Vamos agora falar no Dance Floor. Dance Floor é o sucessor do Eurodance e domina até hoje. O género musical tem vários nomes de sucesso. E tal como era com o Italodisco numa parte e tal como era no Eurodance noutra, o Dance Floor também é algo muito fácil de fazer. Neste caso, em termos rítmicos, é mais restritivo. Em termos instrumentais também. Em termos literários, já depende. Há músicas mais simples, há músicas mais mexidas. O Dance Floor tem realmente uma batida de 4 a 4 tempos. 1, 3, 2, 4, ímpar, ímpar, par e par. É, portanto, uma... É, digamos, um estilo ainda mais simplista. Como é que eu posso explicar? Fomos de um género que tinha várias vertentes, para outro que tinha menos vertentes, para outro que, por sua vez, tem ainda menos vertentes. O Dance Floor não tem Dance Floor Slow, nem tem, tampouco, uma parte instrumental que varia. Em termos de acordes, há uma simplicidade também grande, não tanta, e nesse aspecto sim, não tanta quanto o Eurodance, mas mais do que aquilo que era habitual no Italo Disco. Ainda assim, o objetivo do Dance Floor é tão comercial quanto o Eurodance nos anos 90 e o Italo Disco nos anos 80. E continua a fazer com que as músicas dentro do género Dance Floor liderem as paradas, muitas vezes. Um dos exemplos que nós temos aqui é o tema da Linda Pritchard, o tema Wicked Game, ou a versão do Wicked Game, que é uma versão até de um tema que não tem nada a ver com dance, mas aqui foi transformado em dance. Mas também já foi transformado em rock nos anos 90 pelos Him, não é? E não tem nada a ver com rock. Pelo menos não nessa vertente. Mas... Ou, por exemplo, também temos aqui o exemplo do tema, uma versão mais antiga, do tema Voyage, Voyage, não é? Que é um tema de Italo Disco, ainda há dois dias aqui fiz referência nele, e a versão de 2001, se não estou em erro, da Kate Ryan, neste Voyage, Voyage. Há vários temas que nós aqui vamos conferir também nesta edição, temas que são precisamente todos eles do género Dance Floor. Por exemplo, a música dos Deep Size DJ, aliás, dos... Deep Side DJs, assim está correto. A música Stay With Me é um exemplo também. São músicas, todas elas, dentro do género Dance Floor. Há um que cruza os géneros Dance Floor e Eurodance, que é a cantora Diana Matei com Love Me. Nós, como já ouvimos aqui ontem, não vamos hoje ouvir novamente. Mas, basicamente, em termos rítmicos, há uma semelhança em termos destes dois géneros, Dance Floor e Eurodance. Há uma evolução instrumental do género Dance Floor para o género Eurodance. Há, por um lado, uma suavização da batida, por outro lado, um aumento do ritmo da mesma. Vamos conferir então nesta edição Stay With Me Tonight, música dos Deep Size DJ, dos Deep Side DJs, e claro também as músicas que já tinha aqui, tinha feito referência, como essa da Linda Pritchard, Wicked Game, que já tinha aqui nomeado. Não vamos conferir, como é lógico, a música da Diana Matei, porque já conferimos ontem. Aos ouvintes, eu despeço-me, desejo a continuação de uma boa sexta-feira, já de seguida não perca mais uma edição de Lugar Algures, na companhia aqui do Canal 1. Eu, no Contra as Voltas do Globo, volto na próxima segunda-feira. Fique bem, ouvinte, tenha uma boa tarde, até à próxima segunda. stay with me tonight, night, night, night, night. Then we'll say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night, night. Come give me some more, so give me some more. Come give me some more, so give me some. I never dreamed that I'd meet somebody.

lie. There's no more waiting, tonight is the night. And it can't be wrong, not if it feels as right. Turn it up, screaming loud, yeah. Tomorrow.